linha vai seguir o Boeing da Gol. Até o ponto de espera, no ponto de espera, torre 1118, decimal 95. Ajuste no 095, pro Xané 6259. Ok, autorizado até o através do 6715, 885, espera isso. Através do meio, a gente vai visualizar o Boeing da Gol, você vai seguir e será o número 2 no ponto de espera, o Xané 6259. 6259, positivo, número 2. Campinas, confirme o PLB, o voo no 601. Ciente, livre táxi via parte 1 no Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 005, voo no 601. Para o B, para o voo no 601. Na 6259, continue o táxi, está posto de espera, a gente chama a torre 118, decimal 95, bom voo. 895, 6259, já. Uno 273 na posição 3 para pushback acionamento. Uno 273, após a passagem do tráfego da Avianca, sua retaguarda está livre acionamento, é pronto para ataque. Após a passagem da Avianca na retaguarda, livre acionamento, câmara ataque, voo 1273. Autorizada a decolagem, venta de uma centena com 12. Oi, boa noite, China 6259, ponto 0. China 6259, após rolagem do 737, Gol Alim mantém pista no zero. Após o Gol Alim mantém no zero, 6259. Voo 601, decola 29, controle 120, decimal 8. 1208, boa noite, obrigado. Boa noite, meu voo. Ok. Controle, boa noite, Gol no 601. Gol no 601, boa noite, contato radar, saída da Elleda Bridge, sub mantendo voo 360. Da Elleda Bridge, subindo para o 360, confirme. Afirmativo. 2231. Salvador, eu passarei 2231. Passarei 2231, prossigo. Antes de tornar a volta, o senhor teria a saída provável aqui por 2231, deixando a barreira? Passarei 2231, qual era o via? Onde for na pose lá para ver a pose da barreira. Preciso da árvore, passarei 2231. Preciso sair da árvore por 2231. Obrigado, tempo que estão para comer. Gol no 567, chame centro Recife na frequência 128.8, alterna 126.0. 288.260, boa noite, gol no 567. Boa noite, boa viagem. Obrigado. 3 horas e 5, alterna Campinas, seu filho. 158. 158, alterna Campinas, atualmente 3 horas e 15, confirma? 3 horas e 5. 0 e 5, táxi bate 1 no Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 9 e 5, ajuste no 0 no meio. Gol 1 no 2, 7, 3. Índia, ponto de espera da 1 no 0, 1 no 8, 9 e 5, 1 no 0 no meio, ajuste, gol 1 no 2, 7, 3. Regina, ajuste no 0 no 5, gol 1 no 2, 7, 3. Uma coisa, permanece 1 no 0 no 5, 1 no 2, 7, 3. Salvador, boa noite, China 6259. China 6259, boa noite, contato radar, saída da Elleda Bridge, submantendo de voo 360. Elleda Bridge 360, 6259. Via direto Leda da presente, 6259. Sané 6259, mandei o perfil de saída. Mandei o perfil, 6259. Controle 120, decimal 8, mandou. 1273, ali mantém o no 0. Ali mantém o no 0, gol no 273. 1273, autorizado a decolagem, pista 1-0, uma centena, 12 nós. Livre decolagem 1-0, bom, 273. No 601, passa nível de voo no 60, chame Centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 251-3325, voo no 609. Boa. Tanto 3897, táxi via Pati 1 no Índia, no posto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 5. Controle Salvador, boa noite, Gol 1 273, Nadael, Leda, Brito. Gol no 273, contato radar, saída da El, Leda, Brito, submanter nível de voo 360. Da El, Leda, Brito, 360, 1273. Gol no 776, boa noite, acione identificação, chegada a Mari, desça para nível de voo 050, QNH 1095. 050, 0015, no 6259, chame centro na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 251 e 3325, uma boa noite. Boa noite. Salvador, muito boa noite, o Passaredo. Passaredo 2231. Passaredo 2231, boa noite, prossiga. Tendo a informação, Romeu, assim que possível autorização para a barreira, 2231 da Passaredo. Passaredo 2231, ainda não tenho seu plano de voo, confirme o ABT. Vou confirmar aqui rapidinho. 797, autorizado alinhar e decolar pista 1-0, vento 1 centena, 12 nós. Autorizado alinhar e decolar da 1-0, tá bem. Tram 3897, boa noite, contato radar, saída da El Lida Brit, submantendo em voo 340. Tram 3897, copiou o controle? Tram 3897, decola e transfere o controle em Salvador. Tram 3897, boa noite, contato radar, saída da El, submantendo em voo 340. Da El 340, 1884, acione identificação, chegada Mari, desça para nível de voo 060, ajuste o no 0 no ciclo. Chegada 060, com 90 no ciclo, chegada Mari, boa noite, 84, pode voltar? Mantenha o perfil de chegada, gol no 884, senhor número 2 para voo. Boa noite, 84. Gol no 273, chame Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 251-3325, grato, boa noite, voo 1273. Boa noite. Solo, pássaro 2231. Passaredo 2231, prossiga. Boa noite. A gente falou com a nossa coordenação, disse que o plano está válido a partir do 25 agora. 25 agora é 25 da próxima, é isso? 22, 25, é isso? Não, 21 e 25. Tem até o código aqui, se vocês quiserem. Papa Delta Whisky 067. Papa Delta Whisky 067, ok, ciente, ciente. Guardando assim possível o 2231 no passarito. Ciente, vamos checar aqui com. Obrigado. Nada. Gol 9776, desça para 2 mil pés, ajuste 9095, autorizado, final do procedimento LS, após estabilizado. 2.905 autorizado, recuperar a estabilidade, 9775. Solo Salvador, gol 1940, posição 5, pushback acionamento. Logo 40, ele vê se não repete para táxi. Chamar a táxi, gol 1940. Tan 3197, Serra. Solução com o Serra, Serra, voz cópia. Serra 2231, pronto, cópia. Pronto, cópia, passo para o 2231. 2231, autorizado para barreiras, nível 180. Falando aqui, estando zero, com a primeira curva à direita, saída Momo, faz o VATAP, intercepta por Corrigindo a Whisky 42, segue conforme a rota do plano de voo. Transponder 5062, controle 120, decimal 8. Cruzado 180, barreiras, decolada 10, direita Momo, posição VATAP. O VATAP tem que atacar o Whisky 42, conforme a rota do plano de voo. Estando 5062, o controle saída 208. Passarei do 2231. Passarei 2231, correto, após comprar a puxa sonora. Passarei 2231. Então 3197, pronto, copo? Pronto, copo. 3197, autorizado para o Galeão, nível 380, via 21 no 0. Decolando a pista 1-0, com a primeira curva direita, saída da El Lenda. Após o abride, hoje tem certa 21-0, sem conforme a rota do plano de voo. Transponder 5416, controle 120, decimal 8. 3-0, via pressão do 1-0, decolada 1-0, curva direita da El Lida Bridge, intercepta pressão do 1-0, 5-4 no meio acionamento, 1-2-0, leite ao quadro 2. 8-2-4. Chamada para pressionamento da 3-4 no 5. 3897, passa nível de voo 150, chama centro Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 125, decimal 1, 133, decimal 25, 3297. 40, pronto para o táxi, QOB 190, Altena Galeão, autonomia 0350. 1940, autorizado táxi via Bate 1 no Índia, no ponto de espera, torre 1, no 8, destino 95, ajuste no 0, no 5. Bate 1 no Índia, 1895, gol no 9. Gol no 884, desça para 2 mil pés, ajuste no 0, no 5, autorizado sinal do procedimento LS, reposta estabilizado. Tem 2 mil pés com 1015, reposta estabilizado, gol no 884. Passa 2231, tô voltando. 2231, prossiga. Sim, após a decolagem, a curva no perfil da Momo é à direita ou à esquerda? Da Momo, curva esquerda. Momo, VATAP, após a forma rota, plano de voo. Passa 2231. Bom, então, obrigado. Tô sempre à direita. Obrigado, 2231. Condição de alinhar e decolar sem parada? Ok, autorizado ingresso, decolagem sem parada, evento 1, centena 1, 2, nós, gol 1940. 1940, então a linha decola para o centro 0. Ah, firmo. Passarela 2231, no pushback acionamento. Isso não é pata para táxi, passarela 2231. Autorizado, chama de táxi 2231, passarela. Salvador, San 31, Madre 7, o 08, puxa. 7 é o para puxa. Arguello. Agora, livre tá autorizado o pouso. Livre pouso, pista no 0, no 0, no 5, no 7, 7, 6. Bom, no 940, decola 54, controle 120, decimal.